Na Rota das Freguesias, a Rádio Boa Nova poupa-se às distâncias e nesta edição do programa Conversas, lá destaca a recém-constituída União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Pai de Gramaços, uma nova designação que decorre da reorganização administrativa do território das freguesias, ocorrida em 2013 e que resulta da agregação da Freguesia de Oliveira do Hospital com a vizinha de São Pai de Gramaços. Fazem parte da freguesia as povoações de Oliveira do Hospital, São Pai de Gramaços, Vendas de Gavinhos, Gavinhos de Baixo, Gavinhos de Cima, Gramaços, Catraia de São Paio e várias quintas disseminadas por toda esta superfície. A soma dos resultados censitários de 2011 relativos a cada uma das freguesias conduz-nos a uma população total de 5.708 habitantes. Falamos de uma união de freguesias marcada pela urbanidade e com forte cunho empresarial. Neste território estão instaladas as maiores empresas do concelho, dependendo delas a subsistência de muitas famílias. Falamos da União de Freguesias, igualmente rica em tradições e que chamou a si o epíteto de capital do Copos e Latão. Para falarmos da União de Freguesias, de Oliveira do Hospital e de São Pai de Gramaços, chamamos a esta conversa o autarca que, ainda que eleito pelo Partido Socialista pelo segundo mandato consecutivo, é estreante no mundo das uniões de freguesias. Nuno Oliveira, boa tarde, bem-vindo à Rádio Boa Nova. A União de Freguesias está em festa. Neste fim de semana há festa na zona histórica de Oliveira do Hospital. Falaremos disso um pouco mais à frente, mas nesta rota pela União de Freguesias impõe-se conhecer o autarca, que em 2009 arrebatou o PSD a liderança da Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital e em 2013 chamou assim um novo território, que é este, o da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Pai de Gramaços. Nuno Oliveira, convidamo-lo por isso a apresentar-se. Quem é este autarca? Antes de mais, boa tarde e agradecer antecipadamente o convite formulado pela Rádio Boa Nova e a si, Liliana Lopes, que é apenas e só um cidadão oliveirense e que, de certa forma, entrou neste mundo dito da política, se calhar de certa forma, de uma forma imprevista, em 2009 não esperada, mas que depois do Partido Socialista me desafiar a assumir uma candidatura, logicamente que, e depois devidamente bem pensado, resolvi aceitar esse convite, e até porque penso que era importante também, não só por uma questão de ser um jovem autarca, mas também tentar, e na altura logicamente sem perspectivas de vitória, e falando isto de uma forma realista, mas também tentar levar uma voz dentro da própria política de uma forma mais saudável, entre aspas, sem politiquices e com uma envolvência mais, com um espírito mais social e de dedicação e de cordialidade e verticalidade em termos de relação com qualquer um de outros membros de outros partidos. É um jovem vem de Oliveira do Hospital, toda a gente está habituada, pelo menos as pessoas da cidade, a vê-lo no dia-a-dia, trabalha por cá, é um jovem de cá, é assim que quer continuar a estar com a sua gente? Sim, eu acima de tudo, e faço questão sempre de relevar isso, se algo que eu tenho dentro de mim, e até porque sou uma pessoa de sentimentos e emoções, é o orgulho de ser oliveirense, e a qualquer lado que eu vá faço questão de dizer que sou de Oliveira Hospital, sou de um puro, entre aspas, também serrano, porque nada melhor, e até porque nós enquanto jovens também é importante que não tenhamos vergonha de afirmar as nossas raízes, e daí que, conforme já disse anteriormente, faço questão onde quer que vá de levar o nome de Oliveira do Hospital. Há pouco já nos estava a falar disso, mas voltamos a isso. É um jovem autarca, em tempos chegou a ser candidato pela CDU, em 2009 vestiu então as cores do socialismo e venceu, disse há pouco que até foi inesperado. Em 2013 voltou a convencer, o que o move, falou há instantes, que é esta vertente mais social, mas pode-nos abrir um bocadinho mais esse livro, o que é que o move nesta sua vida, nesta sua dedicação ao trabalho autárquico? É assim, acima de tudo eu olho para este trabalho autárquico, conforme está a dizer, com um espírito, e daí eu ter levado a expressão social, com um espírito mais associativo, e logicamente que cabe, neste caso a mim e toda a equipe que comigo está, neste caso em termos de responsabilidades à frente deste Executivo e até da própria Assembleia, porque é uma mensagem que nós, não só para dentro do Executivo, mas também tentamos levar a todos os membros da Assembleia, independentemente pela força política que foram eleitos, que cabe-nos a nós fazer um trabalho e também demonstrarmos essa capacidade de não só chegarmos àquele ponto de sermos candidato e depois, pós-eleições, ficarmos por ali e passarmos a ser só um ser no sentido figurativo. Eu, para já, jamais algum dia me iria envolver num projeto destes, ainda mais com esta dimensão, quer queiramos, quer não, em termos sociais e associativos, se o meu feitio também não tivesse esse espírito. Eu sou uma pessoa sempre que estive ligada a causas sociais, ao associativismo, e até porque eu também sou uma pessoa, costumo dizer, uma pessoa do povo, porque desde pequenino cresci na dita zona histórica, sou uma pessoa de proximidades, e todo esse conjunto de adjetivos também ainda mais desperta em mim o dever, acima de tudo moral, de dar um pouco de mim à nossa sociedade. Entende que esse acaba por ser a marca da sua passagem pela Junta de Freguesia e agora pela União de Freguesias? Era isto que não existia no passado? Não, eu não estou a dizer isto, pelo contrário, qualquer dos executivos que passou anteriormente na Junta de Freguesia, e penso até dimensionar isto, não é fácil ser autarca de juntas de freguesia, mas não querendo fugir à questão e sendo mais objetivo, penso que qualquer um de nós passou por este executivo, tentou dar um pouco de nós e o melhor possível. Logicamente que o próprio passado de anos tem altos, tem baixos, depois também surge o desgaste. Eu penso que o importante é, enquanto estamos no desempenho das nossas funções, termos também a capacidade de darmos o máximo que pudermos e também chegarmos a um ponto quando acharmos que é importante, ou que o limite da nossa disponibilidade e dos nossos esforços chegou ao fim, não ficarmos por lá e darmos oportunidade a outras pessoas, porque isto, a vida é um processo de continuidade, e logicamente nós, enquanto seres humanos, pessoas que erram, pessoas que fazem coisas boas na vida, também devemos ter um princípio, um meio e um fim em tudo, e neste caso também na vida autárquica. Portanto, fez um primeiro mandato, candidatou-se a um segundo já, tratando-se da União de Freguesias, Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços. Porquê que o fez? Porquê que aceitou este desafio, dado que o território seria mais alargado, seria se calhar uma tarefa mais difícil, mas ainda assim aceitou este desafio e caminhou para esta União de Freguesias, dando assim a cara e colocando-se assim a sufrágio? É assim, eu tenho uma forma de pensar que nós, quando estamos dentro e com vontade de nos fazer algo por uma causa, eu não olho aquele espírito de ser pequeno, ser grande. Interessa é a vontade com que temos em fazer as coisas. Logicamente que com este dimensionamento das duas extintas freguesias para uma só, que nos aumenta, quer geograficamente, quer em termos de número de habitantes, aumenta-nos a necessidade até e a capacidade de ter que nos movimentar mais, mas... E também era um território ao qual não estava habituado a trabalhar tão diretamente. Sim, mas eu esse espírito eu relego um bocado para a parte de fora, porque nós, desde sempre, o tratamento foi sempre igual, enquanto na altura Freguesia do Hospital, foi sempre igual para todas as localidades. Logicamente, cada uma específica tem as suas especificidades, mas sempre olhámos, não Oliveira do Hospital e as outras localidades, mas sim, naquela altura, as 6 localidades tínhamos e hoje temos 7 localidades. Sei e acredito que para as pessoas que são pai de gramaços, esta extinção, e há que sempre relevar este ponto, não foi só a freguesia de São Pai de Gramaços que foi extinta, foi a freguesia de São Pai de Gramaços e a freguesia de Oliveira do Hospital. E no âmbito dessa extinção foi criada uma nova freguesia. Agora, no que couber da minha parte, deste executivo que neste momento cumpre o seu mandato, jamais algum dia São Paio irá ter um tratamento diferente, seja pela positiva ou pela negativa, em relação às outras localidades, porque nós, a nossa mentalidade é sempre trabalhar com todas as localidades da mesma forma, logicamente mediante as especificidades de cada um. Já se sente também um filho de São Paio? Não, eu acima de tudo sou um filho de Oliveira do Hospital e é isso que me interessa, eu sou um filho deste concelho. E não fosse eu presidente da Junta de Freguesia, e conforme já disse inicialmente, eu tenho orgulho em ser oliveirense, e quando falo isto é dimensiono isto a todo o concelho e até à própria região onde estamos inseridos, porque eu sou um defensor e gosto, sinceramente, gosto de estar nas minorias, às vezes, para... Certo, acho que em termos de dar-me mais gozo, dá mais vontade de lutar, e é importante que não se perca este tipo de vontades e que hajam mais pessoas também a pensar assim, e acima de tudo não devemos ter vergonha daquilo que somos, e é isso que eu não tenho vergonha de ser oliveirense, pelo contrário, tenho orgulho. Muito bem. Nuno, não é difícil ser presidente da junta de freguesia da sede de concelho? Não é, às vezes, o trabalho da junta abafado e confundido até com aquele que é o trabalho do município? Ou, pelo contrário, às vezes até dá jeito na resolução de algumas situações ou realização de obras? Não, é assim. Eu, isto desde 2009, e tocou aí num ponto importante, porque havia já aquele miticismo da questão da freguesia urbana, que se confundiam os tais atos, muitas vezes, da freguesia em relação aos do município, mas eu também fiz questão e tive essa vontade, juntamente com o executivo, de marcarmos e deixarmos a marca da Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital. Logicamente que isto, há quem fosse a favor, e se calhar eu até sou um deles, que não se justificaria uma junta de freguesia em zonas urbanas, pelo menos em determinados concelhos com um limite já mínimo de habitantes. Mas pronto, a lei assim quis que o Oliveira Hospital seja também uma freguesia urbana. Agora, logicamente que em relação ao trabalho, não é por estarmos aqui em Oliveira ou estivéssemos nós, por exemplo, em Aldeia 1010, que as coisas sejam de forma diferente, até porque o município tem tido, nesse aspecto tem que levar esse ponto, tem tido uma atitude desde o primeiro minuto, neste caso o executivo liderado pelo professor José Carlos Alexandrino, em que o tratamento em relação às juntas de freguesia tem sido o mais cordial possível e, independentemente da força que o seu presidente de junta foi eleito em termos partidários, nesse caso, desde o primeiro minuto, o professor José Carlos Alexandrino fez questão de pôr isso de parte e dar um tratamento igual, equitativo, logicamente proporcionalmente também ao número de habitantes da área e outros pontos de... que demarcam as juntas de freguesia, mas fez sempre questão de dar um tratamento igual a todos os presentes junta. Agora, logicamente que isto também, é como eu costumo dizer, isto tem que haver proatividade, e conforme eu também já tinha dito anteriormente, eu estar aqui por estar, jamais estaria. Desde o momento em que cá estou, logicamente tenho que dar o melhor, e há uma coisa que eu também prezo, que é a minha imagem, e não quero desiludir pessoas. Posso errar, como qualquer ser humano, no desempenho das minhas funções, mas se há pessoa que muitas vezes escute com ele próprio, em termos de monólogo, sou eu mesmo com a minha pessoa, e quando vejo que errei, fico chateado comigo, entre aspas, e tento logo ultrapassar essas situações, tentando arranjar já alternativas e a fim de minorizar ou colmatar o que esteve menos bem. Muito bem. Nuno, falamos então desta União de Freguesias marcada pela urbanidade, União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Pai de Gramaços, ainda que haja aqui uma atenção se calhar maior da parte do município, tratando-se da cidade e de uma localidade logo situada, ou seja, que lhe é adjacente. Falamos de um território que também tem problemas. Quais são para si os problemas maiores desta União de Freguesias? Por várias vezes já tem apontado o dedo ao mau funcionamento da ETAR da cidade, por exemplo. Já no território de São Pai de Gramaços, o que mais o preocupa? Há também queixas, sim, e ainda recentes até de alguns moradores relativamente ao pó de madeira libertada também pela aquela grande empresa da Sona Indústria. Como é que olha para estes problemas? Que informações é que tem relativamente a estas matérias? Assim, antes de mais, eu também queria aqui levar um ponto. Todo o programa eleitoral que nós, quando da nossa candidatura apresentámos, e essa preocupação minha e todos os restantes elementos, quer o atual executivo, quer as pessoas que não foram eleitas, que compunham aquela candidatura, foi, e porque nos reunimos, não fizemos um programa em vão, foi sempre de fazer um programa transparente, lógico, e que fosse realista, porque jamais algum dia entraria também num projeto destes com o intuito de iludir, fosse quem fosse. Até porque não tenho feito para isso então abdicaria de tal candidatura. Daí que, logicamente, salvaguardámos até em alguns pontos do próprio programa e distinguimos aquilo que teríamos capacidade para executar e aquilo que não teríamos. E onde não teríamos, há algo que tem parado em mim, e penso que você também poderá testemunhar isso, é a capacidade reivindicativa. E quando posso e quando é meu dever, e acho que tenho que fazer, ajo sempre, direciono-me a quem devido, porque, logicamente, por exemplo, falando em obras, há obras que nenhuma junta, e até mesmo a maior, que é a nossa, deste concelho, tem capacidade para executar, e logicamente caber-me-á a mim essa capacidade de reivindicar junto do município, e depois, se houver necessidade do município ir mais longe, caberá ao município dar esse seguimento. Agora, logicamente, há aqui questões prementes, algumas até lhe posso dizer em reuniões que tivemos de executivo com o próprio executivo camarário, já têm passado, e não, fizemos questão de não a esquecer, pelo contrário, abdicámos, se calhar agora em termos de prioridades, de algumas tínhamos no nosso programa, para continuarmos a dar ênfase e lutar por alguns promessas também, não digo que não, mas alguns compromissos e necessidades que já haviam sido salvaguardadas por anteriores executivos, e neste caso poderei falar pelo anterior executivo de São Paio de Gramaços. Uma delas, e primente, e antes de ir a essa questão que referenciou da questão do pó e da poluição aérea e em termos de terrenos e saúde pública, acima de tudo, há outra questão que tem sido de veras reivindicada por vários municípios desta freguesia, que é a questão do saneamento básico. Mesmo esta freguesia urbana ainda carece em vários locais de saneamento básico. E uma das localidades que ainda está a sofrer bastante com isso é a localidade de Catraia de São Paio, porque aquela linha toda da Nacional 17, virada principalmente para o Vale do Alva, carece, e neste caso a maior parte, quer de moradias e edifícios em termos habitacionais, quer em termos de comércio e indústria, sobrevivem à custa ainda de fossas sépticas. E há algum projeto? E nesse aspecto, assim, o projeto, e daí essa capacidade também, nossa reivindicação, já reunimos várias vezes com o executivo, tem sido uma luta nossa. Logicamente, há ali valores também que penso que... Eu vejo as coisas até um bocado, indo um bocado mais além. Eu penso que há projetos que deviam ser consertados a outros níveis, e isto para tocar num determinado aspecto. Há juntas de freguesia que têm necessidades comuns, e por exemplo esta questão do saneamento básico. Se olharmos toda a linha da Nacional 17, apanhamos a freguesia de Lagos Legiosa, Oliveira do Hospital, São Paio de Gramaços, Nogueira de Gravo, Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira. E eu penso que estes projetos deviam ser concertados. Logicamente a sua concretização no futuro poderia ser faseada, mas penso, e até por questões de custo, penso que deveria ser o projeto pensado num todo e não freguesia a freguesia e mediante reivindicação de cada presente junta. Porque todas têm a mesma necessidade. Tal e qual. E penso que, só que não me cabe a mim fazer esse julgamento, nem tenho conhecimento de causa, né? Não sou uma pessoa da área, mas... Mas em concreto no território da União de Freguesias, tem ideia de que este projeto poderá avançar ou não há assim, informações nenhumas para a resolução deste problema? Assim, em determinados locais já há esse compromisso, só que eu sinceramente sou enquanto não os vi concretizados, não é o ver para querer, mas de certa forma, pronto, há timings, conforme nós temos os nossos mandatos. O que eu quero e deixar aqui claro e que as pessoas fiquem descansadas de certa forma, é que a voz da Junta de Freguesia há de se continuar a ouvir em relação a esse tipo de problemáticas. Agora, logicamente, também conforme já o disse, há coisas que nos ultrapassam a nossa capacidade de execução e daí que estaremos sempre dependente de outros. Muito bem. Relativamente então ao problema da ETAR, do mau funcionamento, estará resolvido? Não têm ouvido queixas dos munícipes relativamente a essa situação? Não, é assim, essas queixas vão aparecendo por vezes até de certa forma sazonalmente. Tem a ver também com as temperaturas, tem a ver acima de tudo também com um erro que eu penso, isto é uma opinião pessoal minha, de construção, em relação à dimensão e à necessidade que aquela ETAR devia absorver. Penso que não foram devidamente contabilizadas em termos de dimensão as para necessidades, o caudal, não é? Em termos de, neste caso também de caudal. Agora, logicamente, também há aqui um ponto a relevar. Neste momento, esta questão das ETARs, águas pluviais, águas residuais e outros direcionamentos em termos de águas no seu todo, as boas e as más, estão sobre a alçada das águas do Zezericoa. E por vezes também faz-se... Por isso é que eu às vezes costumo dizer que eu sou um político aqui um bocado deslocado, porque infelizmente aqui as pessoas às vezes... deveriam esquecer um pouco as ditas politiquices e nestas causas que nos são comuns a todos, deveria haver mais solidariedade e penso que, indo mais diretamente, as entidades políticas deste concelho deviam se juntar na defesa e aí a uma só voz deste tipo de causas e não andarem com muitas vezes acusações banais para tentarem iludir também as pessoas, quando as responsabilidades estão sobre a alçada de outros responsáveis com outro tipo de responsabilidades superiores e que em tudo, por vezes, utilizam os mais pequeninos para justificar os seus erros. E nós, infelizmente, por vezes, deixamos ir por um simples discurso. E era bom que às vezes fôssemos mais realistas e sóbrios na altura de comentar e não nos deixarmos ir por uma simples frase ou uma simples palavra de alguém que se calhar nunca deu nada por este concelho ou alguém que anda com necessidade de salvaguardar interesses pessoais, que infelizmente também vivemos numa sociedade cada vez mais egocêntrica e egoísta e as pessoas cada vez mais olham ao seu umbigo e perdeu-se um pouco daquele conceito de solidariedade e socialização, infelizmente, na sociedade que temos. Nuno, recuperamos então a pergunta que lhe fiz há pouco, para voltarmos a São Pai de Gramaços e à questão da Sona Indústria, uma empresa de grande dimensão, que dá trabalho a muita gente, mas o que é certo é que a população também se queixa da poluição que dali resulta. Já teve a oportunidade de falar com os responsáveis da empresa, o que é que terá acontecido, o problema estará ultrapassado? É assim, é aqui importante também relevar que este problema, eu não vou estar a falar do nome das instituições ou das empresas, mas este problema não advém de agora, nem advém de há um ano e meio, quando tomamos posse, não advém de há 5 anos e meio, e sim já advém de pelo menos há mais de uma dezena, para não dizer duas dezenas de anos, porque houve sempre, se não foi este, houve problemas equiparativos, perdão, sobre esta problemática. Agora, logicamente, eu acima de tudo, houveram reuniões entre o município, em certo momento também fui chamado a opinar, dei a minha opinião, mas também posso lhe dizer que após essa reunião, não sei se calhar, talvez por duas questões que eu levantei, às quais não tive resposta devida ou objetiva, ou tentaram de certa forma fugir, sei que depois nas reuniões seguintes, e porque eu sou uma pessoa realista e frontal, não fui chamado a mais nenhuma reunião. Agora é assim, estive do lado da Sociedade Recreativa e Lealdade Sapaense, em nome do seu presidente com quem falei com vários munícipes de São Paulo e de Gramaços, e logicamente que é nestes momentos que nós sentimos que somos mesmo pequeninos e que a nossa voz, a certa altura, se for preciso, calona de qualquer forma. Agora, logicamente, que se me perguntar e questionar se me preocupa a situação, estamos a falar de saúde pública, logicamente que este sim. É um problema para São Paulo de Gramaços. É, e há de, se for de forma objetiva, há de continuar a ser. Nós vivemos num mundo global em que a parte económica sobrepõe hoje em dia a qualquer outro tipo de valores, e os ditos bastiões imperam as suas leis, até a nossa lei consagrada. Neste fim de semana, a zona histórica da cidade está em festa, porém falar de zona histórica é falar também de situações que carecem de resolução. Há vários anos que se fala da necessidade de uma intervenção naquela zona da cidade, do Oliveira do Hospital. Também o Nuno Oliveira tem sido uma voz ativa na defesa de uma beneficiação daquele espaço. O que é que espera que venha a acontecer ali? Olha, sinceramente, eu gostava que ali acontecesse muita coisa, não só ali, onde geograficamente se realiza a festa, como em várias artérias adjacentes e envolventes. Agora, o que é que eu espero acima de tudo? Aquela zona histórica, mais do que tudo, necessita de uma requalificação a vários níveis, de saneamento, rodoviário. Carece em várias artérias e até por questões de prevenção e segurança de espaços pedonais. Continua a ser uma zona muito habitada, a zona histórica, ou menos. Tem vindo a perder população? Cada vez menos. E daí que... As casas também são exíguas, não é? Os acessos são... Sim, sim, mas eu penso, são estes desafios às vezes, e até porque há quadro comunitário para isso, logicamente são projetos que não se fazem de um dia para o outro, não se trabalha de um dia para o outro. Neste momento o município, porque também já reuniu com este executivo, apresentou-nos já e vai levar essa candidatura avante. Logicamente que as pessoas também não podem estar a esperar que seja de um ano para o outro que este quadro comunitário disponibiliza as verbas, mas hoje vejo que este município está a trabalhar a sério numa proposta e numa reivindicação nossa desde o primeiro ano, uma das, e quando falamos da zona histórica, não é só a Rua Justiniano da Fonseca, Alexandre Herculano, vamos até à Virgílio Ferreira, que vai... até lá em baixo, o dito Transvaal, toda essas ruas, depois o Casal Velho, o Casal Novo, toda essa envolvência da zona histórica é pertinente e urge a sua requalificação. E depois porque eu olho para aquela zona histórica como um potencial turístico. Penso que devidamente um projeto bem elaborado e bem sustentado, penso que mais que requalificar aqueles edifícios que ali estão, poderíamos depois dar continuidade à sua potencialização turística, e até porque quero outras pessoas, já lançámos ideias que resultaram noutros países e criaram uma envolvência quer aos poucos habitantes que lá existem, quer a novos e futuros habitantes, ou até, depois se podíamos ir à parte comercial, dar outra potencialização ao próprio comércio local daquela zona. Do projeto que a Câmara tem para esta requalificação, está em causa o quê? A mera requalificação das ruas, do saneamento, ou também já ali está implícito tal projeto a nível turístico, no sentido de dar ali uma vida nova? O que é que sabe que nos pode partilhar? Não, o que eu posso... E neste, logicamente, hoje é teoria, não é? Ainda falamos só da parte teórica. Aquilo é um projeto que vai ter uma grande envolvência. Aliás, aquilo, esse projeto vai envolver toda a área em termos de reabilitação urbana da cidade, e poderá ainda, de certa forma, apanhar algumas localidades que pertencem à freguesia de Oliveira do Hospital, principalmente. Não sei, já se levantou também essa possibilidade de ir até à Bobadela, mas logicamente não me cabe a mim, claro. Nem tenho capacidade para estar a falar nesse dimensionamento, porque principalmente está direcionado mesmo às partes centrais e, neste caso, à zona urbana de Oliveira do Hospital. Agora, em termos de o que fazer e qual o objetivo, o projeto em si vai abranger várias temáticas, que era a requalificação, a questão, conforme há bocado falei, de saneamento básico, a requalificação de acessos rodoviários e pedonais, potencialização turística, e penso que, se este projeto for viável, penso que vai ser uma mais-valia, sem dúvida, aliás. Acredita que ainda venha a acontecer durante este mandato autárquico? Sinceramente não sei, mas também lhe digo, independentemente, e falo isto já direcionado para o município, fosse o professor Zé Carlos hoje, seja outro que vier a seguir, mas neste caso cabe à equipe liderada pelo professor Zé Carlos trabalhar esta fase inicial do projeto, não estarem preocupados com futuras eleições. É deixar um trabalho para que alguém que possa vir a seguir, seja ele ou outro, dê continuidade ao mesmo, porque as pessoas têm que se lembrar que a vida é um ponto de passagem, e eu ao princípio disse, todos nós, em tudo na vida, temos um princípio, meio e fim, mas alguém cá fica para dar essa continuidade. Costuma-se dizer que as pessoas vão e as instituições ficam, e aqui, é mesmo assim. Aqui pode-se refletir isso. Falamos então com Nuno Oliveira, o Presidente da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Paio de Gramaços, nesta semana de festa, dado que neste fim de semana acontece a festa na Zona Histórica. Nesta União de Freguesias está implantado o grosso do tecido empresarial, e por aqui, por estes dias, se disputa a guerra dos supermercados ou dos hipermercados. Nuno Oliveira, o que é que está a acontecer por cá? Sinceramente... Isto, hoje falamos de Oliveira Hospital, mas penso que isto é Oliveira Hospital, uma imagem, um reflexo do que acontece pelo nosso país, neste caso. E logicamente, há quem critique este excesso de grandes superfícies. De certa forma, os mais prejudiciais poderá ser o comércio local, mas eu pessoalmente... tenho outro tipo de pensamento. Assim, tudo que seja uma potencial mais-valia nunca é demais, e será sempre bem-vinda. Agora, logicamente, que as coisas têm que ser ponderadas. Eu não tive nenhuma intervenção sobre isto, logicamente, nem me cabia a mim opinar, sou um simples cidadão em relação a isso. Agora, logicamente, há aqui uma coisa que reflete, é sempre bom, é para o consumidor final. Agora, há pessoas que dizem que abrem uns, poderão fechar outros. É o circuito poderá económico. Poderá acontecer, não é? Poderá acontecer. Esperamos bem que não. Mas tem sentido as preocupações do comércio local? O Nuno, que é uma pessoa de cá e que todos os dias anda na rua, assim, e fala com os pequenos empresários, qual é que é o sentimento por estes dias? Assim, sempre que está... Algo novo para abrir cá em Oliveira, geralmente é quando se relevam mais essas preocupações, e penso que essas preocupações deviam ser pensadas era diariamente, não só nós. Por vezes é mais fácil criticar o que os outros fazem, mas eu há bocado utilizei uma palavra que todos os dias tenho comigo, E que é importante, as pessoas, aliás, hoje temos uma sociedade, e não estou a falar do hospital, até posso dimensionar isto em termos nacionais, que se acomodou, perdeu a tal, e era essa palavra que eu queria aqui relevar outra vez, proatividade, e as pessoas estão sempre à espera dos outros, e isto, o criticar por criticar, não nos leva a lado nenhum. É bom que se façam críticas, sim, porque a crítica é a divergência da opinião, mas sempre de forma construtiva. Mas também, por vezes, é importante que a gente olhe para nós e sabermos onde é que também poderemos melhorar e dar um pouco mais de nós, até em prol de nós. Agora, pronto, geralmente utiliza-se, é mais fácil criticar. Claro, mas o que é certo é que, ainda assim, por estes dias, Oliveira do Hospital tem sido notícia, não é? E toda a gente fala de Oliveira do Hospital, parece que está tudo a acontecer ao mesmo tempo por cá. Nuno Oliveira leva um ano e meio de segundo mandato autárquico, neste segundo à frente da União de Freguesias, um bocadinho diferente daquele que foi então a sua primeira experiência enquanto Presidente de Junta, à frente da Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital. O que é que já marcou qual é que já é a sua marca neste mandato autárquico na União de Freguesias de Oliveira do Hospital, São Pai de Gramaços? Convido-o a fazer um balanço do trabalho que já foi desenvolvido quando estão passados quase 2 anos deste mandato. Quer traçar um olhar sobre o trabalho feito? Assim, o trabalho... Este espaço é mesmo para isso. O trabalho, fazê-lo diariamente, logicamente, há que relevar aqui que nós não somos profissionais. Neste caso, falando até em termos específicos, autárticos, as 16 juntas de freguesia deste concelho, todos os seus executivos estão em regime não permanência, recebemos um apoio financeiro para o desempenho das nossas funções. Agora, logicamente, indo e mais objetivamente em relação à questão que formulou, houve aqui uma preocupação nossa e grande, porque se houve algo que nos preocupou desde o início, fosse com a freguesia extinta de Oliveira Hospital, seja hoje com a União de Freguesias de Oliveira Hospital São Pai de Gramaços, tem a ver com a questão de gestão. E daí que nós trabalhamos sempre de dentro para fora. E sinceramente não estou preocupado, quer eu, quer o restante executivo, com as obras visíveis, não. Não, e até porque hoje cada vez mais, mesmo à frente de uma junta, entre aspas, amadora, a exigência em termos profissional é outra. É outra porque hoje estamos sobre uma lei de compromissos, que antes estava só assente sobre os municípios. Hoje as próprias juntas de freguesia são obrigadas, e ainda bem, até por uma questão de transparência e de salvaguarda de todo o controle contabilístico e financeiro de cada junta de freguesia, temos a lei da transferência de competências, que de certa forma aqui no concelho ainda não foi totalmente avante, mas que nos obrigou, pós-eleições em 2013, a reorganizarmos também nós em termos administrativos e neste caso dizer-vos que não foi fácil. Não foi fácil porque as exigências eram grandes em termos legais, e só que também não abdicámos de chegarmos ao ponto de passarmos a cumpri-las na íntegra. E então, durante pelo menos um ano, a nossa preocupação foi trabalhar internamente a nova reorganização administrativa. Queremos ter uma junta exemplar a todos os níveis, principalmente nesses financeiros, e sinceramente, e relevo sempre aqui, nós estamos preocupados com obras físicas, temos os nossos objetivos, temos o nosso plano plurianual de atividades, temos o nosso orçamento, temos as nossas prestações de contas. Qualquer obra que possa ser levada a efeito é discutida, quer pelo executivo, quer também o executivo, e porque não éramos obrigados, mas fazemos questão, muitas das vezes, levar à própria Assembleia para ouvir os deputados da Assembleia, independentemente da cor partidária que foram eleitos, porque felizmente temos até na própria Assembleia 13 membros também oliveirenses, puseram o partidarismo entre aspas de parte, e sem dúvida que tem sido uma mais-valia, mas isto para lhe dizer que neste ano e meio que estamos à frente da União de Freguesias de Oliveira Espelho, São Pedro de Gramazes. Primeiro trabalhámos massivamente tal já referenciada reorganização administrativa interna, e agora a curto prazo aí sim vamos passar já à parte prática, mas sempre de forma pensada e sempre com um plano, e logicamente dentro de um orçamento realista, com um plano de objetivos que temos intuito de concretizar. Até o final do mandato, até o final do mandato, quero destacar algum trabalho, não tem que ser necessariamente obra física, mas o que é que faz parte do vosso programa que gostasse de ver concretizado? É assim, quando estamos seja a falar... Seja Oliveira, seja São Pai, sim, portanto falamos no conjunto da União. Quando estamos a falar de uma junta freguesia, há algum fator aqui que se leva, que é a capacidade financeira das juntas de freguesia para grandes obras. Logicamente que essas terão sempre que ser partilhadas com o município. Agora, logicamente, dentro das nossas capacidades em termos orçamentais, vamos levando a efeito um conjunto de necessidades. E até naquela problemática de saneamento básico, por exemplo, a breve prazo vamos concretizar uma na Rua da Associação da Catraia. Agora, no seu todo, acima de tudo, juntas de freguesia, manutenção de espaços públicos, ainda agora fizemos um investimento de cerca de 3 mil euros para limpezas, porque até em capacidade de recursos humanos não o tínhamos, dado até por questões climatéricas e atmosféricas que nos obrigaram a ir fora, e muitas vezes as pessoas, e com razão, reclamam porque estão espaços por limpar, mas a própria junta de freguesia não tinha essa capacidade, tivemos que ir para o exterior. Agora, em obras físicas, temos algumas já dentro do próprio plano plurianual de atividades. Algumas delas têm a ver já também com a nossa essência, que é a preservação de património, e temos levado a efeito. Outras delas, prevenção rodoviária, ainda não há muitos meses, há cerca de 4 meses, colocámos sinalizadores horizontais em passadeiras, faltam agora só proceder à pintura das mesmas. Logicamente tem que ser com estas pequenas obras que nos temos que contentar e satisfazer as pessoas. Agora, tudo o resto terá sempre de ser apenas isso, a capacidade reivindicativa. Muito bem. Oliveira do Hospital é hoje um concelho de eventos, e caminhamos para o final desta entrevista na Rota das Freguesias, e impõe-se falar da Festa da Zona Histórica. Desde o início que temos vindo a adiar este tema, mas trata-se de uma festa que tem a assinatura deste executivo que o Nuno Oliveira lidera, portanto, é um evento que desde a primeira edição fez questão de não deixar cair. Esta é uma festa diferente, Nuno Oliveira, ou é mais uma festa igual a tantas outras? O que é certo é que atrai milhares, atrai uma verdadeira multidão àquele espaço emblemático da cidade. Fale-nos dela, por favor. Sim, este foi um projeto inesperado na fase inicial, tanto que decidimos, ainda me lembro, é a sexta edição, e quando foi o primeiro ano, quando decidimos levar a efeito a primeira edição, foi num mês de maio de 2010 e concretizá-lo no mês de junho do mesmo ano. Inesperadamente, mas pronto, havia essa intenção, e até porque já toquei nesse assunto, quisemos com este à festa na zona histórica alertar, sinalizar e de certa forma até reivindicar a necessidade e o esquecimento que havia daquela zona, e daí a tal necessidade de intervenção a vários níveis. E depois, pronto, ao longo destes mais 5 anos, é a sexta edição agora, a festa, isto falando só agora em termos lúdicos e culturais, resultou em pleno, com a participação, logicamente, dos comerciantes daquelas artérias, do associativismo também da freguesia, que tem estado envolvido nisto, e sem dúvida, não querendo estar aqui a relevar, porque até sou uma pessoa que dispenso esse tipo de relevâncias, mas Tem resultado. O projeto A Festa na Zona Histórica, sem dúvida. E o que é este A Festa na Zona Histórica, ou o que vai ser este fim de semana, este A Festa na Zona Histórica? É, em que é que consiste? É um conjunto de dados e de atividades, desde uma feira de artesanato e produtos locais, várias atuações musicais, a própria gastronomia local e até tradicional a ser representada e disponibilizada através dos quatro espaços de restauração situados naquelas artérias e depois, logicamente, conforme também já disse, a envolvência do associativismo e também em várias temáticas. E acima de tudo, eu penso que isto é uma festa que peca positivamente e é diferente de qualquer outro evento levado aqui e feito dentro da cidade, pela questão da proximidade. Eu penso que é uma festa de amizade, de família, e daí se calhar este resultado positivo desta festa. É quase como uma festa rural dentro de um espaço urbano. Tal e qual, tal e qual. E até porque nós fazemos, até no próprio programa, fazemos questão de, no aspecto, por exemplo, musical, tentar agradar a várias faixas etárias para que assim a envolvência possa ser outra. E há preocupação, por exemplo, no aspecto musical? Os grupos são todos do Concelho da Oliveira do Hospital ou não apenas? Maioritariamente, mais de 90% são. Logicamente, todos os anos tentamos trazer alguma coisa de novo, é como a decoração, mas é sempre olhar para o que correu menos bem e tentarmos sempre melhorar pouco no ano seguinte. Não temos aquele espírito também de dimensionar e fazer as coisas à toa, não tem havido essa preocupação, apenas e só melhorar o que correu menos bem e aparecer com novas surpresas que possam agradar às pessoas. Tem ideia do número de expositores que vão estar presentes? Cerca de, até hoje, à hora de almoço, tínhamos cerca de 40. 40 expositores, mais tasquinhas de comes e bebes. Sim. Estou a falar só em termos de feira de artesanato e outros produtos locais. Uhum. Portanto, este é um evento para o qual o Nuno, enquanto autarca, dá muito de si. Portanto, faz questão de estar ali nesta semana a trabalhar arduamente no não é por ser lá a festa na Zona Histórica. Aliás, nós temos três projetos e daí aquela tal distinção, marcamos diferença, neste caso lúdico-culturais e até em termos de pedagógicos, que é o A Festa na Zona Histórica, é o Festival de Tunas Académicas e é o Campo de Férias Pedagógico, que para mim, se formos então a falar dos três projetos, o que eu poderia aqui realçar e que mais mexe comigo a vários níveis emocionais e até porque foi concebido e direcionado para crianças, teria que falar aqui então do Campo de Férias. Ou a festa na Zona Histórica é uma questão também de carinho. Eu também cresci lá e lá está. Eu geralmente gosto de estar perto daqueles que mais necessitam. E aquela zona, aquele casco histórico necessitava também de mim, em termos, porque tenho capacidade, porque hoje tenho essa capacidade e esse direito de voz a outros níveis, e eu senti-me na obrigação também de dar um pouco mais de mim em relação àquela zona. Daí fazer questão que durante esta semana que antecede de montagem, estou ali diariamente, abdicando de férias pessoais da minha vida. Aproveite para convidar quem nos escuta para visitar, se está a festa na Zona Histórica. O convidar, eu tenho uma expressão que eu costumo utilizar, porque às vezes perguntam-me quem são os grupos que lá vão atuar. E eu falo de forma inversa. Esta festa não interessa aos grupos que lá vão atuar. É importante e que as pessoas ousem visitar esta festa, porque quem faz aquela festa são as próprias pessoas. Os grupos e todo o resto da envolvência é o complemento desta festa. Daí ela ser tão familiar e tão próxima em termos de socialização. Muito bem. Caminhamos então para o final deste espaço de conversa na Rádio Boa Nova. Entramos na Rota da Freguesia, da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Pai de Gramaços. Nosso convidado é Nuno Oliveira, o jovem autarca desta União de Freguesias. Nuno Oliveira, vejo então um presidente de junta que está então imbuído desta tarefa de dar tudo de si pelas suas gentes. Se daqui a nada houvesse eleições autárquicas, equacionava uma recandidatura a esta União de Freguesias? Hoje, não. Isso, e porquê? Olha, é cansaço, é desânimo? Não é desânimo. Eu, se está desiludido, posso estar em termos gerais políticos, porque eu sempre olho para a política de outra forma e com outro tipo de positividade, e até porque olhava há muitos anos atrás, mais novo, olhava para a política como uma escola pedagógica também, um complemento. Hoje já não poderia dizer isso e hoje, aliás, os próprios partidos são utilizados para as pessoas salvaguardarem interesses pessoais. Até as próprias instituições partidárias estão a ser prejudicadas. A sua história, o seu objetivo para que foram criados, estão a ser prejudicados por esse tipo de pessoas. E daí jamais algum dia eu poderia estar num seguimento desses políticos. Agora, também, e conforme já disse há bocado, tu tens um princípio, um meio, um fim. Não estou a dizer que em 2017 algo poderá acontecer ou não, não vou dizer isto, porque... Mas se hoje me perguntasse se me recandidataria a outro cargo, diria que não. Muito bem. Nuno Oliveira, chegamos ao final desta entrevista na Rádio Boa Nova, na Rota das Freguesias. A rádio ficou-se então por Oliveira do Hospital e por São Pai de Gramaço, juntas numa união de freguesias. Conversámos com o Nuno Oliveira, o jovem autarca, que este fim de semana reedita o À Festa na Zona Histórica, que ano após ano atrai milhares de pessoas àquela zona da cidade de Oliveira do Hospital. Obrigada, Nuno, por ter vindo à Rádio Boa Nova. A todos também, boa tarde, bom fim de semana. Eu é que tenho também a agradecer, em nome do Executivo desta União de Freguesias, o convite que foi formulado pela Rádio Boa Nova e por si, logicamente, Liliana Lopes. E boa festa. Obrigado também.